Bombo 714, solo aos 16, livrando direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 05. Táxi via Alfa, Juliette, gate 05, gol 1715. 1714. Corredor 974, permanece escuta ou chama o solo? Sim, escuta. 7 gol 74. 896, boa noite, identifique na Pro de TAP, desça 050, chegada Mari. Confirme a mensagem depois do Pro de TAP, desça 050, chegada Mari, identifique. Depois do TAP, 050. Autorizado ILS, foi estabilizado. Autorizado ILS, chama a lembra. Controle Salvador, gol 1805, informação Bravo. Gol 1896, reautorizado 3000. Gol 1896, reautorizado 3000 pés. 3.000 pés, gol 1896, 1.004. 1.805, identifique, desça 040, chegada Mari. Autorizando 040, chegada Mari, gol 1805. Autorizado, reposta térmica. sincronizador 1643. Torre agora 18-6, bom pouso. 18-6, obrigado, boa noite. Boa. Torre Salvador, o gol 1643, final, baixar travado. Bom, 1643, livre pulso, sistema 0, vento 130 graus, 102. Terceiro deslocado a 90 metros. Ciente, o gol 643, livre pulso. Estabilizado. Mais estabilizado, o gol 896 para 2.014. Reduza para 2, 109, gol no 805. Redução 2, 109, gol no 805. Zero, autorizado, seu táxi. A operação está livre, ingresso no 1028 para a estação. Vamos 643, solo aos 26, livrando à direita, táxi via Alfa, mantenha posição do seu táxi Juliette. Direita Alfa, mandante da Juliette, ou 1643. Sim, 05, solicita efetuar uma órbita sobre TAP para perder altitude. Autorizado, informe ao término da órbita e de descida para 2000 pés para estabilizar no localizador. Gente, descendo para 2000 pés, efetuaremos uma órbita sobre TAP. Golo 896. Complete, chame torre agora, 18-6, bom pouso. 18-6, obrigado, até mais. Torre Salvador, boa noite, Golo 896. Boa noite, Golo 896, mantenha aproximação, guardando pista 10 livre, que deve ser deslocada a 90 metros. 27, na 6.896. Uno 896, livre ponto pista 10, vento 120 graus, 102. Livre ponto na 10, boa noite, 96. Torre Salvador, Altan 3, Uno 7, para cá. Com 103 a bordo, 3 horas de autonomia, Altan na Aracan. São 3178, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da 10. Chame pronto, ajuste 10-14. Livre táxi, ponto de espera da 10. Chama pronto no ponto de espera da 3178. Salvador, Altan 3520. 3520, aguarde Copa Caju, informação em curso Bravo, ajuste 10-14. 10-14, gente da Bravo, governo Copa 3520. Juliette Alfa, no ponto de espera, chame pronto. Juliette Alfa. Sim. 05 autorizado para o editor, uniforme estabilizado no ILS. Confirmado, está operando o ILS ou só localizador? Só localizador, ILS sem Clyde. Tá, ok. Vamos fazer o... RNAV lá para a pista 10 positivo, GPS. Ok, então vou usar Vitor 366, informe no mesmo. 7, está presente voando no Sierra Vitor 366. Sandra 1978, a linha e decola 10, vento 130 graus, 102. A linha decola, Sandra 1978. Flamo 896, Solos 33, táxi Alfa Índia, gate 03. Alfa Índia, gate 3, 1896. Controle a Webjet, Whisky Juliet, November. Whisky Juliet, November, prossiga. November está no pátio 1, posição 612, requer autorização para retoque para pátio 3, posição 612. Primitivo do 612 é autorizado, deixa eu me... Pátio com o levar concluído, Whisky November Juliet. Whisky Juliet, November, ciente. Um 3178 decola aos 35, controle 119, décima 8, boa noite. Boa noite, obrigado. Controle Salvador, o 3178 transferindo. 3172, boa noite, contato radar. Suba restrita 250, saída PUCA. 250 PUCA, 3178. Show Sierra Vitor 366, Gol 1805, pista a vista. Completa a torre agora, 18-6, bom pouso. 18-6, Gol 1805. Salvador, Gol 1805. Fórmula 405, livre pouso, pistão 0, vento 140 graus, 102. Boa noite, 05, pouso, livre pistão 0. São 3520, pronto para cópia. Pronto, cópia, 3520. São 3520 para Aracaju, nível 190 autorizado, via Golf 677, decola da pistão 0, primeira curva à esquerda, saída Pucajão, Aracaju, controle 119.8, aciona 54 no meia, então 3520. Sim, Matiu, está autorizado Aracaju, nível 160, via Golf 677, decola pistão 0, curva esquerda na Pucajão, Aracaju, controle 119.8, transporte 54 no meia até 3520. São 3520 correto, chama o trompo para pushback seu vento. Chama aí, 3520. Controle 3178, aceitamos o 250 como nível final. Gente, solicite ao centro assim que transferido o 250 como final, ok? Positivo, vamos falar com isso depois, obrigado. Um 78, chame Recife, 12685, ATR 2545, só estamos 250 como final. 2685, confirme a alternativa. 2545. Gente, 2685, alterna 2545, dá 3178, obrigado. Boa. Informação Bravo, boa noite. Boa noite, 3170, identifique, prossegue para 2000 pés, o ajuste no 014, chegada à Mari. 2000 pés, 3170, chegada à Mari. Boa noite, 05, solo aos 41, táxi via Alfa, via Alfa e Juliette para o 06, 1805. Alfa e Juliette para o 06, 1805. Pushback, acionamento, TAN 3520 no gate 2. 02 autorizado, chame táxi, então 3520. Tomarei táxi, 3520. Controle Webjet Whisky Juliet November, reporte finalizado. Gente, Whisky Juliet November, uma boa noite. Boa noite, obrigado.